Beberá comigo, castigará mentiras que nem meus agasalhos vão poder cobrir. Eu sei que meus olhos de fogo foram só meros vestígios, plástico que demorará, cicatrizará com o tempo. A reciclagem de uma fórmula certeira é nem saber o que acertar. Pássaros cantaram, mas não cantaram por seu lado natural. Cantaram por ter pedras em gargantas secas, e seu sufocamento não soava mais.